Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 με 6. Romeo Charlie Alpha November. Identifica a chegada à Mari e desce até o 050. Patango Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta na escuta. Confirme a Pro Ideal para o destino. 317. Direto destino, subindo para uma centena. Uma centena direto e descer. Juliette Bravo Delta. Confirme o chamado de pouso. Considere ao 1420. 1420. Ciclo 414, autorizado ingresso Juliette, posição remota 14. Salvador, bom dia, Costera 4514. Costera 4514, contato radar 340, sai da Arbor. Sai da Arbor, o 4514. M13 no centro, 1956 a bordo, Galeão, 4 horas. Autorizado até a ponte fora da pista no 0, via Índia Alfa. Ponte para cima é tu. 1-1-8-2-9-9-5, ajustado 1-0-2-1. Já, alfa, ponte para cima. Não confirme? É, já, alfa, não põe espera. 18-9-5, confirme. M13 no ano afirmativo, ajustado 1-0-2-1. Bandeira 4544. Prossiga. Autoriza voar direto Elefa, ou melhor ainda, Ubitude. Voa Elefa. Voa direto Elefa. Patrulha 03. Gente, o Patrulha 03 reporta na sala da barra. Zona 93, chame pronto para copo. Agora está copiado. Zona 93, autoridade. Guarulhos, tem a pé Zulu na meia. Até Bravo até o Zulu. Após conforme a rota do plano. Eu vou 360, decola da pista 1-0, com a primeira curva à direita, na saída da L. Lei da pós-bridge, a cena de transponder 5-0-7-5, controle da PR 1-2-0, desse momento. Isso aí, eu sou meio lento, eu não consigo copiar, porque a gente falou muito rápido. Dá para fazer mais devagar, por favor? Estimativo, gol na 93. Autorizado Guarulhos, via até Azul, 1-6, até Brava até Azul, após conforme rota do plano. Revis voo 360, decola da pista 1-0, com a primeira curva à direita. Entrada da EL, leia da pós-bridge, a cena transponder 5075, controle é PR 120, decimal 8. Ok, muito obrigado. Autorizado então para Guarulhos, 360, como Zulu 100, depois o Zulu 16, com curva direita após o volante da 10, a EL Leda Brit, 5075, com 208. Regimento correto, chame para puxa e treinamento, gol 1983. Muito obrigado, trabalhado. Siga. Gente, patrulha 05, mantendo 500 pés, reporta no fora da barra. Puxa na 63, 1-1, 1700, efetuar da EL. Puxa na 63, 1-1, contato radar, 360, saída da EL. 360 da EL. Quinto gol, 9077, posição 1. Confirme que o Truxalo, gol 9073. Confirmo, 9073, pushback acionamento, inicialmente em posição. No Fingerona. Gol 9073, solicitar disputa e acionamento, reporte para o táxi. Repete o nome táxi, 9073. Completa final, torre 118.95. 18.95, chega a minha ponte. Gente, prossiga na lenda do litoral 510, o patrulha 05, acione código 0210, posição normal. Salvador, muito bom dia, 098, identifica a chegada à área e desce até os 50. Oxalé 6311, chama Recife 1251-3325. Recife 1325, 6311, muito obrigado, uma boa tarde, valeu. Solo, bom dia, gol 13900, informação ótima. Confirme matrícula pro Solo, por gentileza. Gol 1397. Luno 397, pronto pra cópia? Pronto. Luno 397, autorizado São Paulo, via UP Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Vídeo 360, saída da El, Leda Bridge, pistão 90, primeira curva à direita, transponder 5106, frequência do controle 120.8. Autorizado para São Paulo, Congonhas, no 360, pela APZULU 16, Bravo Hotel Zulu, depois segue conforme o plano. Saída da El Leda, Brito, com pista 10, com curva à direita, transponder 5160, controle 1208, gol 1397. Uno 1397, só confirmando, transponder 5106. 5106. 1397, cotejamento correto, reporte para o estacionamento. Reportará para o estacionamento, 1397. Vantei uma centena, chama Recife 1260, Correção, 12685, alternado 12545. Positivo. Capatão Juliette Bravo Zulu. Capatão Juliette Bravo Zulu. Só reporte para o ingresso do Pátio 3. Romeu Charlie Alfa November, autorizado ingresso na Taxway Alfa, reporte para o ingresso da Juliette. Só confirmando aerostar, é isso? Patrulha 03 está próximo através do farol de Itapuã. Em condição de coordenação para aproximação direta para o Pátio 3? Patrulha 03, chame Torres, 102.95. 118, decimal 95, Patrulha 03. No 1 autorizado Fortaleza via Otezulo 119, nível 310, saída Momo, transição Frote, pista 110. Primeira curva à esquerda, transponder 5073. Frequência do controle, 120.8. Autorizado para Fortaleza, no 310, via Uberzulu 19, Momo Proti, pista 10, esquerda à porta. 5073, transponder 120.8, é o controle, o total 9911. Total 9911, só corrigindo, Momo Cogbu Proti. Momo Cogbu Proti, total. Cotejamento correto, total, reposto quando pronto para acionamento pushback. Reportará o total. Fechar o Alfa November é para manter a taxa em alfa, mas já que ingressou no Patriz, a gente auxilia via Patriz então. Prossegue seu táxi em frente, reposto para ingressar no pátio principal, ok? Vai passar contornando os gates aqui, ok? Aguardando apenas a nossa autorização. Paulo 3595, informação papá, na resposta. 5595, informação papá, confere. Aguarde cópia, Ilhéus, por gentileza. Para o TAC 0053, que demorou, nós dois a bordo, 2 horas e 52, que confirme 2 horas e 52. E pessoas apostas, gentileza, gol na 077. 188, 2 horas e 52, internet com. 1073, autorizado táxi até o ponto de espera. Índia, ponto de espera, no ponto de espera, chame torre na frequência 118, decimal 95. 2095, 0.3. 1073, confirmando que é ilegal, 1021. Obrigado. 05, reposta visual para pouso. Mira esquerda. esquerda, contornando os portões do gate, vai reportando na retaguarda do ATR da Trip na posição remota. Tá visual com a ATR da Trip na posição remota? Sua posição aí é aproximadamente 11 horas. Área desça até o 050. Patrulha 05. O total está pronto para posicionamento. Total 9901, autorizado por posicionamento, reporte para o táxi. Semana para o táxi, o total. Charlie Alfa November, prossegue via Yellow Line, tá visual para táxi November, quase em frente aí. Pronto, ingressa na Lima, corrigindo, táxi Lima, essa é em frente, e após ingresso nela, primeira à direita, táxi Mike, reporte na Mike, o Charlie Alfa November. Salvador, voo no 073. Voo no 073, acene código 5060, subindo para o 260, saída da EL. 5060. Né, 6140, mantém escuta, segundo para a cópia. Papa Romeo Charlie Alfa November, ingresso à primeira esquerda, enxame torre na frequência 118 decimal 95. Direto Leda para o voo no 073. Autorizado. Obrigado. São 3198, livre LS, reporte estabilizado. Reportará, São 3198. Autorizado para o pushback acionamento, reporte para o táxi. Encontrará a pushback, 1-3, na frente. Lima, aquele Zulu, estou ciente, na táxi Lima para o pátio 3. É, aguarde para ingresso, por gentileza, ok? Temos dois tráfegos para sair do pátio 3 e um realizando pushback na meia dúzia. 495, aguarde mais um instante, por gentileza. Só pra coordenar, cara, se for pra fazer a pergunta. Táxi, gol 1983, 177 a bordo, 3 horas e 30, Altena Galeão. Confirma. Gol 1983 para o táxi. Gol 1983, autorizado táxi. Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, Sami Torre, na frequência 118.95, QNH 1021. Índia, ponto de espera, chama a torre 1-1-8-9-1-0-2-1-9-1-9-1-3. Controle, Salvador, Mike Bravianchi, fora do solo, saída da Dayan. Mike Bravianchi, mantenha o perfil da saída da ELA, ascensão nível 200. O 200, Mike Bravianchi. Poderia confirmar para o Mike Bravianchi que decolando da 17 não temos restrição de altitude na saída da ELA?